de voo 360 pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, em direto para Pirassununga. Decola 10, com curva à direita, subida Dael, Leda, Bride. O transponder é 5002, o controle em 120 decimal 8, corteja. Entretado Congonhas 360, via para Zulu 16, para voltar Zulu, Trive, Pirassununga. Decola da 10, direita, Dael, Leda, Bride. Transponder 5002 e o controle é 120.0. Voo 13, São Paulo. Correto no 399, chame para o acionamento. Agora. Salvador 985, Marção Papá, boa tarde. No 925, boa tarde, 360 para Brasília, copia? Copia. Autorizado para Brasília, nível de voo 360 pela APA Zulu 17. Decolada 10 com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5021 e o controle em 120 decimal 8, corteja. Paulo 6394, está pronto para o push no 5. 360, 10 direita, Arbor, Elefa, Zulu 17, 021, 208. Está na posição, vai tomar pronto. Chama pronto, no 925. Correto, corteja. No Paulo 6321, pronto para o TAC, a bordo 79, 3:30, alternando Goiânia. 3:30, Goiânia e 79 a bordo. Livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro 1014, chame a torre 18.6, quando pronto para a decolagem. Afirmativa, pátio, Índia Alfa, 18.6, pronto, só puxo 6394. 6394, coordene com a equipe de solo, após o táxi do seu colega aí, a retaguarda, está autorizado o seu push, chame para o táxi. O altímetro é 1014. 7439 da companhia, livre push, chão para o táxi 6394. Pro de TAP. É, deixa o 060, pro de TAP, 4206. Informarei pistão no zero livre. 3560 sindicada? 260, para 3560. Redução 230, nossa, 3560. Reduzindo 230. Objeto 5729, decolado 238, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito bom trabalho, Web 5729, obrigado. 399, aguarde, é o número 2 no setor, ok? Positivo, né? Web 5729, cruzando 1600 e subida, nada é. 5729 da Web, boa tarde. A chama, correção, está sob contato radar. Sobre o 360, da presente voo em Leda, Web 5729, após Leda, Bridge. Leda, Bridge, muito obrigado, Web 5729, subindo 360. Salvador, boa tarde, Oxaneto 6321, ponte espera da 10, observando que o tráfego nacional está pronto. Afirmativo, Oxaneto 6321, mantém pontos de espera aguardando. 21, mantendo ponto de espera. Quer que o Delta não escute? Tensão é pouso, cabeceiro no zero ou toque arremetido? Agora. É 3.014. 3.014, então 3.560. Está livre da restrição de altitude em TAP, então 3.560. Livre da altitude em TAP. Se tiver 3.000, está 3.560. Informado pelo pessoal de solo que pela posição da gente aqui não dá para recuar mais a aeronave não. Ok, seguinte, e confirme o estimado então para iniciar o pushback. Já está iniciando, senhor. Ok, sim, é Tião Porto Alegre. Salvador, 1395 da Gol, boa tarde, Livrão. Boa tarde, 1395, prossiga na Alfa e chame antes do ataque sobre Juliette. E a Alfa vai reportar antes da Juliette, 1395. Zona livre, decolagem inicial. Para o táxi da Xanero, 6345 a bordo, 3 horas e 10, saltamos aqui. 3 e 10, Recife, o PB é 151, não é isso? 155, PB. 155, ok. Livre táxi de Apache 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre 1862, o altímetro no 014. Tenha uma boa tarde, um bom voo. Oxa, 6314. Sente, táxi seu ponto de espera, 114. Forma torre 26, Oxa, 6314. Solo, trip 5241, está pronto para posicionamento. 5241 na posição 4 do parte 3, está autorizado o acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 014. Vente, 014 no altímetro, fará para o táxi, 5241. Qual o estimado do 399, Tom? Tem estimado de 3 a 4 minutos, ok? A aeronave da TAM está puxando aí no portão 10, uns 3 a 4 minutos, aguarde. Obrigado. 2014, reportará 3560. Azul 4206, livre de restrição, desça para 3000 pés, ajuste 614. Para 3000, ajuste no 014, 4206. 4097. Mike Eco Delta, confirmando para o cancelamento? Para o cancelamento, tá. Mike Eco Delta, plano cancelado aos 43, base pela direita, reporta final no 7. Reportará final, final no 7, Mike Eco Delta. Oceanair 6314, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus, meia dúzia nós. Alinha, decola da 10, Oceanair 6314. Oceanair 6321, sobre contato radar, sobe ao 320, apresente está autorizado a alerta. Ok, direto a alerta, 6321, 320. Mike Eco Delta, na final, cabeceiro 17, Machado checado. Mike Eco Delta, livre pouso, pista 17, vento 150 graus, meia dúzia nós. Delta. Furo 395, ingresse via Juliette para o portão meia dúzia. Portão meia dúzia via Juliette, 365. Espera a modificação das regras. Relativo. Afirmativo. Plano modificado ao Zulu 944 Zulu, da presente voo rotatória descendo para 1510, o ajuste 1014, a porta visual com 97. Afirmativo, rotatória 1500, 1 para passar aqui. Delta 3216 para o TAC, 3 horas e 3217, vai 3 horas e 50 autonomia, alterna Guarulhos, POB 163. Livre o táxi, contornando o pátio 1, Índia e Alfa, até o posto de espera da 10. O Kenegal no 014, quando pronto a torre 186, tem uma boa noite, atento ao gol, estacionando no 612. Positivo, atento ao gol 612, contornando o pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 186, o TAM 399, coordene com a equipe de solo, após o TAM taxiado a retaguarda, está livre, puxa, chama para o táxi. Positivo, após o TAM, vai iniciar, vai chamar para o táxi, vamos 3 da luz. Paulo, trip 5241, está pronto para o táxi, 45 a bordo, 4 de autonomia, alterna Porto Seguro. O 35241 está livre o táxi via pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa, seguindo a aeronave da TAN no pátio 1. PNH 1015 agora, chame a torre 186 no ponto de espera quando pronto para a decolagem. Pátio via Índia e Alfa dando passagem ao TAN. E após 186 no ponto de espera, 35241. Exato, 3560. 3560 completa final do Renan 862, né? 1862. 4206, desce para 2015, livre final ILSXRay, reporte estabilizado, azul. 2015, autorizado ILSXRay, informarei estabilizado, 4206. Cruzando 200, web 5729. Confere, presente chama Recife no 25, ou não, Fernando no 33, decimal 25. 25133255729, bom final de semana a todos aí, tudo de bom. Igualmente, para sua tripulação também. Salvador, boa tarde, TAN 3190, informação papá. 3190, atenção, boa tarde, acena identificação, voa na proa de TAP, descendo ao 50. Voa TAP, descendo ao 50, TAN 3150. 0, vento 1, 50 graus com 5 nós. Cruzado pouso no zero, TAN 3560. Assim que ela estiver liberado, está autorizado seu push. O altímetro 1015, chama para o táxi. Sempre, após o trip estacional, está autorizado, vai ser matado. Deu 19, 2. Aguardando. Lateral, ponto de espera, no 4, controle. Na escuta, prossiga. Presente direto Petrolina, sem restrição. Direto Petrolina, o 63, no 4, obrigado. TAN 3217, à vista, aeronave final 10. Afirmativo. Gente, após a passagem da mesma, a base da companhia, ele mantém que estou no 0. Após a passagem do colega, ali mantém TAN 3217. TAN 321 se chama Recife no 288, alternando no 260. Ok, 288, 260, obrigado. 6321. Nada, bom voo. Obrigado. Chico 241 na escuta do solo. Para o táxi com 121 na bordo, 4 horas e 20, Montana Galeão. Está livre o táxi, lento inicialmente até o través do 612, o Gol 399. O táxi lento até o través do 612, o Gol 399. O Gol 925, por gentileza, aguarde o instante para iniciar o táxi. A aeronave da companhia vai taxiar a cauda também, após ser autorizado seu puxo, ok? Vai aguardar, Gol 925. O 399 pode seguir o táxi normal, então, via pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera à torre 186, QNH é 10114. Tenha um bom voo e uma boa tarde, no 399. Bom dia, para seguir o táxi, Índia e Alfa, ponto 186, obrigado, boa tarde, bom 399. Tá, Brasil, 418, posição 3, para tudo certo, para mim. Aguarde ao número 2 no setor, expectativa de 5 minutos. Estou aguardando 418. Salvador, boa tarde, Azul 4206, no localizador a 2,5 milhas do externo. Azul 4206, boa tarde, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre. 4206. TAN 3560, solo 50, liberando via eco, solo no 21, no decimal 9. 219, 3560. Espera pronto da 10, 35241. Gente, trip 5241, mantém ponto de espera da 10 aguardando. Aguardar. TAN 3217, livre decolagem, pistão no 0, vento 1, 10 graus com 7 nós. Iniciando 3217. Uno 925 da Gol no portão 1, tá livre o acionamento na posição. Assim que o 37 da companhia tiver liberado a retaguarda, aí sim, tá autorizado seu push, chama para o táxi. O altímetro 1015. É, tá, vou dar autorização para posto, Gol 925. Só confirmando, já autorizado, que assim que ele tiver liberado aí a retaguarda, tá autorizado. É, tem que liberar a retaguarda autorizada, Gol 925, chama o táxi. Azul 4206, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1, 10 graus, meia dúzia nós. Trem baixado e travado, livre pouso, pista 10, 4206. São 3217, decolado às 51, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom final de semana. A vista aeronave, sinal no zero. A vista. Gente, após a passagem da mesma, o Embraer da Azul, a linha mantém pista no zero. Passagem da Azul, a linha mantém no zero, 35241. Controle Salvador, boa tarde, são 3217. São 3217, boa tarde, sob contato radar, sobre a 360, após 2000, voa Leda, após Leda, Bridge. 2000, Leda, Leda, Bridge. Zona 90, livre de restrição, desce para 2014. Autorizada final em Ulysses X-Ray, pista no zero de Salvador, reporte estabilizado. Desce para 2000 com 1014, livre de restrições, reportar estabilizado, 3190. 41 minutos, alterna Campinas. Zona 755, aguarde o instante para iniciar o táxi, por gentileza. Salvador, 3545. Isso, 1285, alternando 1245. 265, alternando 2545, boa tarde. Boa. Por gentileza, a saída prevista para ele seria da El ou Coral? Qual seria o nível? 160. Da El Lebilhão. Ok, então. Até fim das condições, quando você tiver nossa autorização, a gente copia, ok? Imagina, eu ainda não possuo plano do sistema, assim que eu obtiver, chamo pra conta. Muito obrigado. 755 vai fazer um táxi lento, inicialmente até através do meia dúzia. Pode, por gentileza, confirmar os dados novamente? Avião, é 1108 a bordo, 108, autonomia 3:40, alternativa Campinas, faz o táxi lento até o, através do 6. Ok, 1108, Campinas e 3:40. O senhor vai contornar o pátio 1 e seguir a aeronave da companhia que está puxando aqui no setor norte, via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá a torre 18.6, o altímetro 1015, tenha uma boa noite, o Gol no 755. Boa noite, senhor. Controlando o pátio, Índia Alfa, ponto de espera 18.6, Gol no 755. Solução 3145, sustentação. 3145, boa tarde, aguarde o instante para a cópia 360 para o Galeão, a subida será da El Leda Bridge. 399, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, igual 399. 7, só um instante para a cópia. 14206, na escuta. 4206, ele já pista. Prossiga na Alfa e chame antes da taxa Juliette. Na Alfa, chamarei antes da Juliette, 4206. Portão 3560, o seu portão será o 10. Assim que a aeronave da Gol liberar a Juliette, está autorizado seu ingresso via Juliette para o portão 10, então. Eita, então é 3560. O 3199, estimado para início da decolagem, 2 a 3 minutos no máximo, ok? Devido à aeronave precedente, decolando da 1-0. Está aguardando, 3-9. Portugal 022, to Lisbon, flight level 370. Stand by, just 1 minute. Copy, standing by, the copy, Portugal 022. O vento 140 graus, 09 nós. Obrigado por 17 que eu. 5 com fins 4 horas, tá livre o táxi à direita, chama a torre em 18, meia dúzia quando pronto, tenha uma boa tarde. O 925 da Gol. Livre táxi, com a torre, 18, meia, 1925, confirmando 125 a bordo, 120. 125 a bordo, ok. Azul 4206, tá livre ingresso no pátio via Juliette para o portão 01. Taxi pela Juliette, portão 14206. Azul 4198, tá autorizado acionamento na posição. Coordene com a equipe de solo, assim que a aeronave da companhia tiver liberado a sua retaguarda, está autorizado seu push, chame para o táxi. O altímetro é 1015, 4198 da Azul. Gente, 1015, autorizado acionamento na posição, após passagem do tráfego da companhia. Tá autorizado o feedback para informar iniciando 418. Só 3145, copia? Prossiga, 3145. Só 3145, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, primeira aerovia Apresulu 10 até SMAP. Após segue conforme a rota do plano. Decolada 10 com curva direita, subida da El, Leda e Bride. O transponder é 5041. E controle em 120, decimal 8, contexto. Prezado Rio, o Galeão 360, pista 10, da Euleda Bridge, Amperzulu 10 até SMAP, curva direita após decolagem, transponder 5041, controle 208. Correto, 3145 da TAN, chame para o acionamento no portão 4. Chame para o acionamento, 3145. Portugal 022, ready to copy. 022, ready to copy. Portugal 022, clear to Lisbon, flight level 370. Initially via Upper Zulu 10 up to Natal. After that, Upper November 873. And after, you follow in accordance to presented flight plan route. Take off runway 10, left turn to Puka departure and Zipa transition. Transponder 5036. And departure control frequency 11, oh correction, 120.80, okay. O localizador estabilizando o glide agora. 2190, informa ajuste Salvador 1015, completa final e chama a torre 9862. Ok, 2886, obrigado, meu gente. Departure frequency 120.80, Portugal 022. Portugal 022, your route back is correct, call me ready for pushback and startup. And just to remark, flight level 370 is initially cleared and you need to request for further flight level changes, okay? Call me ready for pushback and startup. Copy, call me back, obrigado, Portugal 022. 399, decolado 259, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa tarde, igual 399. Meia para Recife, qual é o horário, por gentileza? Recife apenas, né? Teria saída prevista, por gentileza? Qual o nível? É 350, é isso? Subindo 350, se tiver. Ok, não, eu não tenho aqui ainda, não, a subida será Puka, transição Caju, ok? Ele deve chegar aqui para mim o plano em mais 5 a 7 minutos. Tá joia, muito obrigado, a Puka com a transição Caju, no 85B. Boa tarde, solo, tem 3145 no 4 para prospectar o canal. Aguarde expectativa de 5 minutos, 3145. Após o táxi do azul à sua cauda, será autorizado aguarde. 3145. Rodou, tá passando Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, pro da rotatória, reporta visual, correção, reporte no ideal de descida. Toda rotatória, visual de descida, visual para descida. Pronto, parabéns. Vamos rodar no lugar. Estou mais. Hotel Mike Quebec, desce para o ano 1500 pés na praia da rotatória, ajuste 1015. Mike Quebec, dá pra gente desce para o ano 1500 ou espera um ideal? Entende. Desce no ideal Victor Mike Quebec. Desce no ideal Victor Mike Quebec. Frente à direita, torre 286, na 0954, 112, boa, até a próxima, obrigado. 2.000 pés, 35 divisional, reportagem estabilizada, Flamengo 32. Controle confirmando, 1399, após Leda, voa Tride. Após Leda, Pride. Acende, Pride, acende. Salvador Portugal Zero, do you ready for push and start? Confirme? Portugal Zero, do you ready for push and start? Oh, I'm sorry, Portugal 022, clear to push back at start up. Call me ready for taxi, Q&H now on 015. 1015, clear for push and start. Portugal 022, call back to taxi. Zona 90, solo 02, liberando próxima direita via Fox, solo 121, décima 9. Fox 1219, tá 3190. Zona 925, vento 120 graus com 5 nós, livre decolagem em pista 10. Missão 10, gol 925. Gol no 755 após a rolagem do bang da companhia, nem mantém pistão 0. Vamos manter pistão 0. 145, livre de acionamento no portão 4, chame para o táxi. O altímetro 10, 15. Ok, faz 3145. Manu? Vai. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4118, ponto espera da 1-0. Azul 4118, boa tarde, mantém ponto de espera da 1-0 aguardando. Mantém ponto de espera aguarda, 4118. Direita, subida da El, Leda e Ilhéus. Transponder 5050, controle em 120, decimal 8, cotejo. Ok, então, autorizado 160 com plano Yankee. Para Ilhéus, na Daeu Leda, após Leda, Ilhéus, 345050, 1208, a torre 186, 35495. Chego 415, correto, contejamento, chame para o acionamento. Chamada, 415, obrigado, hein. Juliette, tá 3190. Lance via Juliette para o portão 5, tá 3190. Portão 5, tá 3190. Bom, no 755, vento 130 graus, 629, livre de colagem, pista 10. Azul 4118, ali mantém pistão 0. Ali mantém 0041, tudo novo.